Colombia junto a Brasil, aclarando cómo es lo de la evolución. Sublime, con Aspen junto a Rino, en una colaboración especial. Junto a David Salen, DBAs, y John Produce. Questão de opinião, se você corre pelo certo, vai ver que eu tenho razão. Tudo bem com o mal nesse mundo cão. Se você pode fazer progresso, evolua. É uma questão de opinião, se você corre pelo certo, vai ver que eu tenho razão. Tudo bem com o mal nesse mundo cão. Se você pode fazer progresso, evolua. Abrindo tanta forma, viva viéndose forjar la vida. Si podríamos decir como he llegado aquí, de manera accidental, nací, crecí, viví, morí. Hay propósito en esto, es tan solo ser feliz. Me referí a este tema que abruma, que se crece como espuma, con su trama gana tema. Si el emblema del teorema niega la creación suprema, cada toma es un problema que reclama su condena. La manera en toda guerra más correcta, aclarar ese dilema con una reina valera, directa, sin vanidad en la respuesta. Pues también sabemos quién la verdad nos representa, el maestro conocido, creador de cada gastro, una muestra de su arte, las galaxias del espacio. Prefacio interrogante en el origen de la especie, claro, claramente está su sello por toda la superficie. El Big Bang quizás fue ese paso inicial. No quiero yo juzgar, pero ahí los veo mal. Y no es por el enfoque, no creo que me equivoque. Ya que el Big Bang explota sin que nadie lo provoque, muchos seguirán buscando la verdad en fósiles. Solo creen en Dios en los tiempos difíciles, por eso sus esfuerzos siempre serán inútiles. Doctrinas de los hombres con argumentos frágiles. É uma questão de opinião, se você corre pelo certo, vai ver que eu tenho razão. Tudo bem com o mal nesse mundo cão. Se você pode fazer progresso, evolua. É uma questão de opinião, se você corre pelo certo, vai ver que eu tenho razão. Tudo bem com o mal nesse mundo cão. Se você pode fazer progresso, evolua. Evolução de uma pessoa basta uma simples célula. Pra ela virar um monstro basta uma simples célula. Nascer, crescer, viver, matar, morrer, curar, encontrar, perder, reclamar quando receber, se tornará incrédula. Maneiração, chama nós nessa sessão, falar pra quem não escuta é regressão. Nem todos conseguem, muitos querem, poucos podem. Não dá pra colher o progresso sem implantar a ordem, implantar um sistema que funcione, pra que a bomba de ódio no peito dos meninos nunca acione. Caso contrário, é extinção da raça, destruição em massa, evolução escassa. O terror na sua cara que faz sombra, que o ataque tomba. O plano tá formado, conexão Brasil-Colômbia. Transforma o alvo em presa, Miguel, uma gorjeta. Vejo o fim da evolução e ela termina na sarjeta. É uma questão de opinião, se você corre pelo certo, vai ver que eu tenho razão. Tudo bem com o mal nesse mundo cão. Se você pode fazer progresso, evolua. É uma questão de opinião, se você corre pelo certo, vai ver que eu tenho razão. Tudo bem com o mal nesse mundo cão. Se você pode fazer progresso, evolua. Mentes preparadas em momentos convictos, seja feita a tua vontade, mas peço que sejamos invictos e que não haja nenhum conceito errado sobre nossa missão. Diamantes ofuscando, brilho falso de uma nação. Fica mocado, lapidando a arte que nos mantém vivos, abandonando o cargo civil por estar totalmente provido, estabelecendo um ofício de total liderança. Cada ganho passando de fase, diminuindo a distância da linha de chegada, que eu sei que não veio de graça. Por ser verdadeiro, diferente da nova linha em massa, sempre olho no olho, mostrando que não é brincadeira. Jogando por taças os leões que foram mortos a semana inteira. Em recompensa, anos de luta, agora busco meu galardão, alcançando o objetivo e se aproximando da ascensão. Evoluindo sem ligar pros homens que fazem minha sentença. Fala demais igual João Batista, cortem minha cabeça.